Saudades da escola. Eu estou em casa desde o dia 14 de março por causa da pandemia Covid-19 que nos obrigou a ficar em casa. Estou com saudades de todos, mas por videochamada mata-se as saudades que tenho cá dentro. Estou ansiosa por dar beijos, abraços aos meus amigos e das nossas gargalhadas, como também das nossas brincadeiras no recreio. Gosto de fazer videoconferências no Teams para ver as professoras e colegas. Eu estou também a assistir na televisão ao estudo em casa. No entanto, gosto mais de ter aulas com as minhas professoras. Fiquem em casa, que eu também fico. Tenho tantas saudades da minha escola bonita, dos colegas e da professora e da liberdade catita. Gosto de assistir às aulas da RTP. Cumpro sempre a lição. Às aulas do Teams também. Faço todas as tarefas com dedicação. Mas o que eu queria de verdade, eu sei que não há condição, era de jogar à bola no recreio, como manda a tradição. Nunca pensei nisso, não. É uma coisa que me bate no coração. Ter saudades é uma palavra que nos deixa a tristeza e leva à beleza. Tenho muitas saudades de ir à escola. Apesar de ter ido embora, fiquei com a minha bola. Aquela bola que bate e tem tanta emoção. Acertaram! É o meu coração. Ainda me lembro de algumas coisas, de certa maneira. Mas não basta. Quero a escola inteira. Já estou pronta. Tenho a cola e a sacola. Só me falta a minha querida escola. Não consigo ir à escola por causa do coronavírus. Se este vírus não existisse, eu teria aulas normais na escola e assim seria mais divertido. Poderia brincar com os meus amigos na escola e aprenderia mais em Santiago. Na escola virtual, aprendo menos e na verdadeira mais. Tenho de ficar com a minha irmã em casa a ver na televisão o estudo em casa e não aprendo tão bem como na escola. Esta situação também me deixa longe dos meus amigos e assim não posso brincar com eles. Eu tenho aulas por videoconferência, mas não gosto nem aprendo tanto como se fosse na escola. Como estou em casa, tenho mais tempo para brincar e fazer outras coisas. E assim passo mais tempo com a minha família. Desde que começou a quarentena, eu não vejo os meus amigos, não posso sair à rua. Quer dizer, eu posso sair, mas muito raramente. Assim, eu saio poucas vezes e não me divirto ao ar livre, porque não posso estar com ninguém. Agora que estamos todos em casa, temos que ter aulas. E por isso criaram um programa, Estudo em Casa, na televisão. Deste modo, as crianças podem aprender sem sair de casa, sem se colocarem em risco. Em casa também tenho aulas por videochamada. Mas eu não gosto muito dessas aulas, porque tem muita gente. Eu agora tenho muito mais tempo para me divertir. Mas não vale a pena ter tanto tempo se não posso estar com os meus amigos. Eu preferia ter muito menos tempo e estar com os meus amigos do que ter este tempo todo e não estar com eles. Como todos sabem, há um vírus pelo ar e por causa dele estamos todos de quarentena. Começou a telescola na televisão e só podemos sair de casa com máscara. Mas há uma coisa que me tem andado a incomodar muito. Tenho saudades da escola. Não vejo os meus amigos e professores todos os dias, como era antes. E afinal, quem é que não gosta de escrever textos e frações? A escola já não é o que era, pois tínhamos mais disciplinas, como a CJ. Também tínhamos um recreio e outras coisas que agora não temos. Eu cá não sei, mas acho que a escola está deserta neste preciso momento e eu queria lá estar. Só que de momento não é permitido, pois a Direção-Geral de Saúde não o deixa. E faz bem em não o deixar. Querem saber porque é que eu queria estar na escola? A escola é um local de aprendizagem. Foi lá que aprendi tudo. A ler, a escrever, a efetuar cálculos e até medir. Espero regressar em breve à minha querida escola. Eu sou uma menina bem disposta. E antes do Covid-19, eu pegava na mochila. Mas agora nada me move. Eu acordo bem cedo e começo a trabalhar, mas tenho medo é de reprovar. Tenho saudades da escola e dos meus amigos, mas tenho de ver a telescola para me proteger dos perigos. Já não vão os meninos à escola, já não levam os livros na sacola, não brincam no recreio porque do vírus têm receio. Gosto muito de jogar futebol, de correr até me cansar. Também gosto do handball e de ouvir a professora a ensinar. De brincar com os meus amigos tenho vontade, mas por agora fica a saudade. Todos os dias foram sempre livres. Em março de 2020, ficámos todos infelizes. No início da quarentena, pensávamos que eram férias, mas afinal, eram um monte de bactérias. Nós todos temos saudades dos nossos amigos, dos nossos professores e de estarmos unidos. Sinto saudades da escola de Santiago. Mas afinal, o que são saudades? Acho que saudade é a falta que sentimos das pessoas, dos sítios onde gostamos de estar e das coisas que gostamos de fazer com os amigos. O meu pai disse-me que sentimos saudades do que para nós é insubstituível. E para mim é a presença dos amigos, aquele convívio que nos deixa aconchegados e felizes. O sítio onde aprendemos a ser inteligentes, juntos, onde brincamos e ficamos mais amigos. Estar longe da EB de Santiago deixa os meus dias mais vazios e iguais. Sinto falta de ter dias diferentes, divertidos e aprender junto com os professores e amigos. Eu sinto muitas saudades da escola de Santiago, dos amigos, das funcionárias e das professoras. Já não posso brincar no Vale das Fadas com as minhas amigas, correr pelo recreio, ter aulas de handball no ginásio. Tenho também saudades de fazer experiências em grupo na minha sala de aula com a minha professora, como também ouvir música e ver vídeos com a professora de inglês e trabalhar no computador na aula de ACJ. Neste momento estamos todos de quarentena, ou seja, estou com a minha mãe, com o meu pai e os meus irmãos, sempre em casa. Os meus pais só saem de casa para comprar comida ou para trabalhar. Isto aconteceu por causa do coronavírus que anda por todo o mundo e causa uma doença grave. Nesta quarentena, muitas crianças e adolescentes estão a ter aulas através da internet e da televisão, pois por causa deste vírus fecharam as escolas há muito tempo. Eu tenho muitas saudades de estar com as minhas professoras, os meus colegas, de aprender, de brincar no recreio e também de jogar futebol no tabuleiro. Espero que tudo volte rapidamente ao normal e que todos fiquem bem. Eu nunca pensei ter tantas saudades da escola. Há tantas semanas que estamos separadas das nossas professoras e colegas. Tenho saudades de brincar com as minhas amigas e de estudar com as professoras. Quando vou dormir, só sonho com a escola. Quando estou a fazer as tarefas escolares, penso que estou na escola. Quando vou brincar, penso que estou no recreio da escola a brincar com as minhas amigas. Enfim, tenho saudades de tudo. De estarmos juntos, de cantar parabéns aos colegas, de conversar e de rir com as minhas amigas. Chegou a primavera e com ela um arco-íris em cada janela, cheio de esperança. As férias da Páscoa acabaram e as aulas recomeçaram, sentados no sofá a ver a televisão. Nesta escola, longe dos amigos, sem recreio para brincar, mas temos o pai e a mãe para nos mimar. Eu tenho muitas saudades das minhas professoras e dos meus colegas. Porque estamos em casa, em quarentena, desde o dia 14 de março, por causa do coronavírus. E é por isso que nós não podemos ir à escola. Nós podemos falar e encontrar-nos online, por videoconferência, na plataforma Teams. E podemos enviar os trabalhos e a professora corrige. As maiores saudades que sinto são, sem dúvida, brincar no campo de futebol e no parque da escola. Eu gosto imenso de tudo o que a Escola de Santiago tem. Sinto falta da escola, das brincadeiras divertidas com os meus amigos, das aulas no ginásio, das professoras, todas elas. E do pudim! A escola não é só para estudar. Gosto de correr, jogar ou de me sentar e observar as brincadeiras dos outros meninos. Espero regressar depressa à Escola de Santiago para me rir e divertir com os meus amigos no recreio, no campo de futebol e no Vale das Fadas. Eu tenho muitas saudades da escola e dos meus amigos. Esta pandemia mudou tanto a minha vida. Para esta pandemia acabar, temos de ficar em casa, lavar muitas vezes as mãos, pôr o braço à frente do nariz, tanta coisa. Agora passamos os dias em casa, em quarentena. Não podemos ver toda a nossa família, não podemos brincar lá fora com os amigos, nem ir à escola. Temos aulas como nunca tivemos, na televisão ou no computador. E por vezes fico confusa, pois é muita coisa nova para mim. O pai está em casa e cuida de nós. A mãe sai para o trabalho e, quando chega, conta como foram as coisas lá fora. É estranho. Parece que a mãe fugiu todo o dia das pessoas e das coisas para não ficar doente. Tomara que tudo isto acabe rápido. Tenho saudades da minha família, dos meus amigos e da minha escola. Só quero que tudo volte ao que era antes. Tenho muitas saudades de ir à Escola de Santiago. Agora que estou sempre em casa, vejo o programa na televisão, estudo em casa. Faço os trabalhos que a professora envia, tenho tempo de ler um livro, mas eu gostaria tanto de poder sair e brincar à vontade com as minhas amigas. Nunca tive tantas saudades de ir à escola, porque ela é muito importante. Nunca estive tanto tempo sem vê-la e sem poder entrar nela. Sem a escola, não aprendo novas matérias. Tenho saudades das minhas três professoras e dos meus amigos. Essas professoras já me ensinaram muito. Tenho saudades de brincar, correr e saltar no recreio da escola. A Escola de Santiago é a melhor escola do planeta. Os dias sozinho em casa são aborrecidos. Sem amigos, sem festas. Quem faz anos nem pode ver um amigo que seja em carne e osso. Por isto tudo, tenho saudades de muitos amigos e coisas da escola, como dos meus amigos, de brincar com eles todos os dias, às apanhadas, às escondidas e muitas outras coisas. Também tenho muitas saudades do recreio onde brincava todos os dias com os meus colegas de turma, no Vale das Fadas, no campo de futebol e perto da cantina. Tenho mesmo muitas saudades das minhas professoras e de estar na sala de aula com elas, a aprender matérias novas de estudo do meio, português, inglês e, principalmente, matemática. E, claramente, ao fim do dia, ir para casa descansar ou para o ATL brincar com os meus outros colegas. Resumindo, a escola é muito importante, pois é onde se fazem muitos amigos e também onde se aprende muitas coisas. Mas temos de ficar em casa para ver se ficamos todos bem. Eu nunca pensei em ter saudades de ir à escola. Tenho saudades dos meus amigos e professores, da alegria da escola, de aprender em conjunto. Tenho saudades dos pais a dizer para nos despacharmos, para não chegarmos atrasadas à escola, para nos vestirmos e tomarmos rápido o pequeno almoço e entrarmos no carro. Na escola também há alegria e diversão. Durante a aula, lemos, estudamos e durante o recreio brincamos, saltamos. As aulas também são divertidas, pois aprendemos coisas novas. Como tenho saudades dos tempos de escola! Não vejo o dia em que acordo e pego na mochila cheia de livros para ir para a escola. Quero preparar a minha mochila no dia anterior e levantar-me de manhã para ir à escola. Quero dar bom dia à Dona Lourdes ou à outra funcionária. Quero ver os meus amigos todos antes de entrarmos e ainda ter tempo para brincarmos um bocadinho. Quero sentar no meu lugar e ver a professora a dar a aula. Quero olhar para o lado e ver os meus colegas. Quero que a professora ralhe comigo por estar distraída. Quero ouvir a campainha tocar para ir ao recreio. Quero brincar com os meus amigos à bola. Tenho saudades de brincar com os amigos. Tenho saudades da escola. Nunca pensei que fosse saudade. O relógio a tocar, cara de sono a despertar, o lanche na sacola, é já hora da escola. Olá, bom dia, nos chegar. Amigos, os abraços a apertar, o tocar da campainha, entrar na sala em filinha. Sentar, ler e escrever, o estudo no meio é entender, letras, números a contar, até inglês a ver falar. Recreio a curtir, saltar, pular e divertir. Almoço na cantina, algazarra em surdina. Pensar nisso dá tristeza nestes dias sem beleza. Mas na mente acreditar, tudo isto irá passar e a escola regressar. Eu tenho saudades de ir à escola, com os meus amigos, jogar à bola. Gosto de aprender com a minha professora para quando crescer ser doutora. Gostava de estar no recreio com as minhas amigas a dar um passeio. Podemos contar com as auxiliares, porque estão em todos os lugares. Faço desenhos com amor e carinho e ficam todos com um sorrisinho. A minha escola é bonita e divertida. Tenho muitos amigos nesta casa colorida. Tenho saudades da escola, dos amigos e de muito mais. O que temos são aulas com os nossos pais. Isto é uma parte difícil e eu noto, mas para mim parece um terremoto. Será que vai voltar tudo ao normal ou ficaremos numa doença infernal? Acredito que isto irá passar e depois nos iremos juntar. Não sei o que farei, mas quando passar, festejarei. Quando a pandemia começou, fiquei um bocadinho assustado. A escola acabou e fiquei isolado. Tenho aulas em casa, no Teams e na televisão, mas não é a mesma coisa, falta a diversão. Sinto saudades da escola e dos amigos, pois as amizades são os melhores abrigos. Escola Básica de Santiago, 3º ano, Turma A.